Ei, yo! NB, mudança de postura e canela nos beats. A vida é doce, mano, assim que é. Na profissão músico, rap mais que lúcido. Vou orar pra aqueles que está no fundo cuja. Ei, som lá da rua, rap é o som que empolga. E pra falsidade eu recebi várias propostas. Sempre no peito eu levo o braço feito de ferro. E no coração minha herança eu sempre levo. Diz NB, e os malucos diz que diz. E sempre lá no show, os truta sempre bad biz. Os manos show, as minas se arrepiam chão. Com a mensagem verdadeira do meu irmão protagonista. Sempre foi artista, mas não, nunca foi famoso. Sabe quem almeja é vixe mais que glorioso. Os cara que escuta, a batida é envolvente. E quem fala mal minha rima fica na sua mente inteligente. Bola uma parada muito louca. Passo pra caneta o som que sai da minha boca. Jesus, a minha sina, vida longa, a família. Quem tem talento envolve e no palco é nós que trinca, é nós que brilha. Essa minha vida e é querida. Minha mãe quer uma flor no jardim, a mais bonita. Ei, pai, pai, lembra daquela conversa lá no fundo do quarto, o senhor falava só o que me interessa. Tô nessa de fazer aquilo que mais amo. Se o destino é virar, então eu continuo acreditando. A vida é doce como chocolate. Eu trago a paz para o mundo seguro. Abençoado por Jesus, o mundo eu pulo, mas sempre tô seguro. NB Joe, tu tá no rap, quem investe, veste. A vida é doce como chocolate. Eu trago a paz para o mundo seguro. Abençoado por Jesus, o mundo eu pulo, mas sempre tô seguro. NB Joe, tu tá no rap, quem investe, veste. Então à frente, avante, no meu codinome. Pra ficar gravado, então aumenta o microfone, nego bomba. Em alta velocidade, mais ligeiro, eficaz do que a bomba de Nagasaki. Então vai ver, eu tô vivendo e aprendendo. E pra ir pro céu, eu tô me desenvolvendo. Com rolê na ZS, os parceiros e os tru. Na casa do Canelo, ouvindo aqui o som do Tatru. E de cabeça raspada, boné calça larga. Camisa da hora, curtindo os beats, garrafa. Sem fragante no bolso e de alma limpa. Sentado na esquina, sem problema com os polícias. Chega, arrepia a palavra que exorta. Antes dele falar, ainda bate nossa porta. Na meia volta, ainda dá uma má resposta. E pro caminho certo ele vacila e vira as costas. À meia noite, cachorro late lá no fundo. E uma pá de gente dando soco no escuro, eu tô seguro. Ele vem como um ladrão, muitos loucos vão lembrar porque ergueu a sua mão. MDB é a trilha, ela família de amigos. E pra denunciar nós solta fogo de artifício. O inimigo engatilha, no minuto cê pensa. Mas no piscar de olhos pode crer, a arma liga. E quando fogo no planeta, o MC da pele preta. Merece honra, a gente bate continência. Com o conceito de escrever e fazer música. Rap bom de ouvir que até idoso escuta. E sentiu o baque tão segura das nuvens, veio o dom. Na nossa casa vai ter fila pra escutar esse pode som. Vir aí, Joe, eu tô pronto pro combate. Eu não sou nem um acelino, mas preciso até o último round. A vida é doce como chocolate. Eu trago a paz para o mundo seguro. Abençoado por Jesus, o mundo eu pulo, mas sempre tô seguro. NB Joe, truta no rap, quem investe, veste. É tipo a bomba que explode, pra mim é decreto. Sou linha de frente, eu sou guerreiro. Nesse exército, eu tô coberto. E pelo sangue do cordeiro, eu tô na vibe Black Star. Pode crer, tô por inteiro. A vida é doce como chocolate. Eu trago a paz para o mundo seguro. Abençoado por Jesus, o mundo eu pulo, mas sempre tô seguro. NB Joe, truta no rap, quem investe, veste. A vida é doce como chocolate. Eu trago a paz para o mundo seguro. Abençoado por Jesus, o mundo eu pulo, mas sempre tô seguro. O NB Joe, truta no rap, quem investe, veste, veste. My love Jesus Christ, NB, Mateus 10, 22. Assim que é.